saudar a nossa presidente, Sirlei, meu colega de partido, Adalberto Soares, os demais vereadores, as pessoas presentes aqui no plenário e aquele que nos ouvem através dos meios de comunicação. Tirar pedra é fácil, é uma barbada. Me criei pequenininho, de fundo, dá um pilotaço, é mais fácil que tem. Agora, segurar o vidro é bem complicado. Mas quero começar a minha fala, primeiro, sobre a questão da ponte do Rio dos Sinos. Quando o Rio dos Sinos, que teve a sua interdição nessa sexta-feira, pela necessidade de ser feita uma nova junta de dilatação sobre a ponte, nas duas cabeceiras, que a ponte é feita com três modos, duas cabeceiras e um arco. Entre as cabeceiras e o arco existe uma junta de dilatação, a qual, uma ponte de 1953, né, muitos anos. Então, refizeram essa junta. Por que refizeram essa junta? Porque, em meio a essa junta, vai um emborrachado, seu Nelson, para vedar, para não descer água e infiltrar mais nas pilastras. Então, por isso, a necessidade do fechamento até a terça-feira à noite. Esperamos que já à noite de terça, para amanhecer de quarta, já esteja aberto. E também nos disseram que até o dia 20, porque ainda terá lá intervalos de meia pista, porque eles têm que pintar as duas laterais da ponte, eles têm que demarcar a ponte também com pinturas. Então, isso vai ainda levar alguns dias para que isso seja feito, essas pinturas que são necessárias. Então, a projeção para a retirada do fadado quebra-mola, ou uma 380, por exemplo, apontada para a cabeça de quem passa por ali, será retirada, então, antes do final do ano, para alívio da nossa população. Uma verdadeira novela mexicana que está tendo o seu final. Mas também quero registrar aqui, né, indo ao distrito de Santa Cruz, ver o belíssimo trabalho que está sendo feito lá no loteamento Freguesia do Mundo Novo. Já há 3 meses atrás foi feito um patrulhamento, colocado 50 viagens de saibro, e agora, semana passada, e hoje ainda estão lá concluindo, colocaram mais de 150 viagens de saibro. Então, quero aqui ressaltar o trabalho do Giovanni, do Pacheco, do Jandir, né, do Jacaré e do secretário Maninho. E ressaltar que um secretário, por exemplo, colocar 150 viagens ou 200 viagens, tu imagina que um caminhão só lá, o secretário, um caminhão só, se colocar 8 viagens por dia, para colocar 120, precisa 15 dias. Então, é óbvio que o secretário de obras auxiliou, né, com mais caminhões e maquinário para que esse serviço está sendo concluído. São 22 quilômetros de estrada só dentro do loteamento. Então, quero parabenizar toda a equipe lá, esses funcionários aguerridos, que fizeram um excelente trabalho. Criticar é fácil, mas quando se faz, a gente tem que elogiar, e eles merecem o elogio pelo empenho, pelo trabalho. Também quero dizer que estive na Vispada, na escola, a 25 de julho, no Entrepelado, no Barracão, um belíssimo evento. A ponte atrapalhou um pouquinho, mas a comunidade da nossa região toda compareceu. Encaminho também pedidos de conserto que os moradores pediram na estrada de Morro Alto. Está muito complicada para o pessoal trazer os produtos e o que produzem lá. Muito carvão é produzido e vem para a cidade, né? E eles estão com bastante dificuldade. E também a estrada da Batingueira e a estrada do Feixe, que essa semana o secretário Mário Pires vai intervir lá também com o auxílio do secretário Amarildo, porque é muito complicado os distritos com a patrola e, às vezes, a sua reta estragada, que é o caso da Padilha, precisa do auxílio aqui da Secretaria de Obras. Também dizer da maravilha do coral Contratempo, que se apresentou hoje, e dizer que o município está apto a receber recursos. O município recebeu agora, semana, 300 mil para atenção básica, mais 300 mil de João Derli, deputado, e mais 150 mil, deputado Jerônimo Gorgin, para aquisição também na saúde básica. Então, dizer que o município está apto, o município acertou, coisa que não era dessa administração, de administrações passadas, fizeram coisas erradas e o município teve que ir lá, procurou o governo federal, fez a parcela, agora basta a União retirar, que ainda consta lá, mas o município cumpriu com a sua parte, isso é importante. E, para encerrar, encaminhar votos de pesar aos familiares do senhor César Augusto Pavec, né, um taxista da nossa cidade, ocorrido no dia 5 de dezembro, próximo passado. Então, que a família, que busque, que Deus console eles, pois a perca de um familiar sempre é muito dolorida. Então, fiquem todos com Deus e até semana que vem.